toda a música traz Dominguinhos e seu novo CD, Conterrâneos. Conterrâneos foi na perna. Entrei no estúdio, música eu sempre tenho, sobrando. Alguma coisinha, regravação, os amigos. Eu gosto mais de tocar sanfona, porque não tem que cantar, que aparece um cabra bom cantando ou uma mulher que cante bem, eu prefiro deixar ela sozinha. Dominguinhos em uma entrevista exclusiva no Toda Música, quarta-feira às 5:30 PM, aqui na Cultura M. Cultura AM de São Paulo, 1200 kHz, música brasileira. 10:08, pela Cultura AM. Todos os sons, ponto de encontro da música instrumental. Todos os sons têm produção musical de Lia Machado Alvim e o programa de hoje começa ao som de Pepeu Gomes. Em todos os sons pela Cultura M, Armandinho de Valdir Azevedo, brasileirinho. E Pepeu Gomes dele, flamenguista. Café Jam. João Donato e Gilberto Gil, Raul de Souza, Bananeira. Pedro Bronfman, de sua autoria, Pé de Moleque. E Café Jam, de Djavan, Maçã. Todos os sons. A música instrumental brasileira na Cultura M. Na Cultura M, Sérgio Mendes, de Hermeto Pascoal, Capivara e Vitor Bilione, música de domínio público, Mulher Rendeira, Renato Andrade. Flavinho Moura e música de domínio público Rio Abaixo, Renato Anese de sua autoria, Forró da Madrugada e Renato Andrade dele, Ponteio Caipira, a música instrumental brasileira na Cultura M. Todos os sons. Thank you. Cultura M, Carlos Ernest, de Lou e Márcio Borges, Não Se Apague Esta Noite. Milton Nascimento, dele, Lou e Márcio Borges, Clube da Esquina, número 2. Celso Machado. Hélio Mourão, de sua autoria, O Trem da Selva, César Camargo Mariano e Hélio Delmiro, de Milton Nascimento e Fernando Brant, Milagre dos Peixes, e Celso Machado, de sua autoria, Motivo Barroco. 11 horas e 4 minutos, daqui a pouquinho, Cláudio Cury apresenta Elis Entre Nós aqui na Cultura M. E o Todos os Sons volta amanhã, às 10 da noite. Todos os Sons vai ao ar em dois horários, diariamente, às 10 da noite, e de segunda a sexta, ao meio-dia. Nosso endereço eletrônico é instrumental@radiocultura.am.br. instrumental@radiocultura.am.br. Todos os Sons é um programa de Lia Machado Alvim. Apoio de produção, Maria Helena Antunes. Trabalhos técnicos e apresentação, Carlos Oliveira. Já já, Elis Entre Nós, com a apresentação de Cláudio Cury. Você ouviu pela Cultura M, Todos os Sons, o ponto de encontro da música instrumental. Sábado Cultura, um programa de variedades com música, dicas de lazer, serviços e os destaques da nossa programação. Sábado Cultura, todo sábado das 8 da manhã à 1 da tarde.